Queimado, morreu porque se achava fodão, porque sempre andava trepado. A faca é corta, o sangue então jorra. Os manos são foda, ladrão aqui boda. Vários finais de histórias sem glórias. A bala do boom explode, faz boom, arrombando o crânio do otário. E na sequência vem a falência, é a consequência da merda. Afinado, é corriqueiro, não é novidade. Vira notícia, se torna destaque. Sejam bem-vindos, é periferia, o lugar mais próximo do inferno. Tome cuidado, ande com medo, a noite aqui é cheia de mistérios. Tome cuidado, ande com medo, a noite aqui é cheia. Raço de sangue, clima de pânico, tira todo instante. É meia favela, guerra sem trégua, é aterrorizante. É aterrorizante, viver encarcerado nessa prisão sem muro é foda. PQP caralho, bandido versus bandido, defesa versus ataque. De onde parte o primeiro disparo? É o início de um grande desastre. Balas perdidas se acham atingindo inocentes. Cadáver de bruxos no chão vai sem motivo aparente. Lamentavelmente é o que acontece por aqui. Por mais malditos que sejam os fatos, não podemos omitir. E assim prossegue a guerra, pelos becos, esquinas, vielas, onde predomina o álcool, a maconha, o pó e a merda é de pira. É treta, tá ligado? Os sinos da morte que batem velório, luto declarado. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Júri de sangue, corpos crivados de bala. Vingança quente, pente por pente, justiça que falha. Crime hediondo, ação totalmente insana. Disparo efetuado, mais um que entra em coma. Tamanha crueldade é preço da patifaria. Fez por merecer, não teve estia. Pra família é lastimável, ninguém se conforma. A polícia se acomoda, o povo se revolta. Um monstro iníquo, sem paz no seu espírito. Perdido nas ruas, fazendo discípulos, psicopata nato. Destino traçado, marcas da violência. Sangue no asfalto, onde é sentimento inútil. Mas aqui predomina, nuvem negra se instala. Veja a carnificina, passes da favela. Aos poucos se revela, destruição em massa. Efeito da guerra, declaro anistia a todos os meus inimigos. Que se encontram de fé desprovidos. Ou a sete palmos, cercados por mim. Cada um teve o seu merecido fim. Aqui, o brilho nos olhos revela a esperança de quem almeja paz e da luta não se cansa. Mesmo de luto, estar vivo é mérito. Rotina sanguinária entre o céu e o inferno. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Aqui tem rastro de sangue, clima de pânico. Tem corpo esquartejado, tem mais louca sem prantos. Eu também tô nessa guerra sangrenta, aperto o gatilho. Atira. Explode no peito, espalha no sangue, arranque minha vida na covardia. Me faça virar mais um número, vai, aumente a estatística. Ciência de pó de álcool, assim como que é o diabo. Bandido fudido, ligeiro e rasteiro, mente sinistra, espalha o medo. Senta o dedo, dica sem dó, se matar é ruim, morrer é pior. Curte o clima, é periferia, viagem nas rimas desse peito louco. A maldição continua, olha o sangue manchando a rua. Estocado no peito, desesperado, esperando socorro, sangrando no assalto. Véi, é lamentável ver o pavor nos olhos dos inocentes, a dor no peito que dura pra sempre, as lembranças não atire sua mente que fica doente e violenta. É difícil aceitar a morte precoce de alguém que você ama. Não força, me deixe quieto aqui no meu canto chorando sozinho. Aqui o povo é carente de paz, abundante de guerra, miséria. Chumbo de fundo, velório, canalhas que miram, atiram e matam. Maquinado com a quadrada, carrega o pente logo em frente. A gente se tromba da sequência e vai ser aquilo. Se proteja, bandido, que a previsão do tempo é chuva de tiros. Rajada no peito, na cara, nas costas, um rastro de sangue. A madrugada de ontem foi de aterrorizar. Fechou o tempo, chegou a hora. Outro defunto, outra mãe que chora. Sejam bem-vindos, é periferia. Quem sabe a paz, quem sabe a paz possa reinar um dia. Aqui tem rastro de sangue.